mais uma van. Se arruma, aqui que tá bom. Aqui tá 10. Se arruma, tem espaço na van. Tem espaço na van. Pega o trem, vem pro bairro. Ser feliz, sem disfarce. Tudo bem, tudo vale. Só nos resta sorrir e dançar em paz. Se arruma, aqui que tá bom. Aqui tá 10. Se arruma, tem espaço na van. Tem espaço na van. Vem cá, meu bem. Te quero um brinde, a vida e só nós dois.